las nalgas de mandarín. Hoje vamos falar então daquela malta, atores, atrizes que fizeram um filme, ou fizeram dois ou três, não mais, e depois desapareceram. Então o episódio de hoje chama-se O Que É Feito De? E vamos falar de alguns, eu tenho aqui alguns em carteira, depois quero ouvir os vossos. E para começar tenho um desafio simples, e acho que é o primeiro desafio aqui nas nalgas que não tem uma caralhada, nem uma pizza, nem fisting. Não sei se é nesta parte que estás a falar. Não sei o que é que se passou, mas vai ser um desafio que esta merda é quase séria. Então, vocês preferem... Vai, Henrique Mendes. Saudoso, cara. Vocês preferem ter uma carreira com um grande sucesso de crítica e bilheteira e depois desaparecerem? Nunca mais ninguém sabia nada de vocês, estão a ver? Ou irem fazendo assim filmes ex, medianos, meio box office e tal, iam aparecendo, mas nunca na vida tinham um filme que era um sucesso. É isto. Isto é um podcast que esta merda é cinema. Isto é o segundo take, esta merda. Peço desculpa. Perguntas sérias e... Sabes que o problema, a questão das caralhadas e das pizzas e dos fistings e das pernas no cu e cavalos o caralho, é que ajuda-te sempre a decidir, não é? E isso é tipo tu quando aponta uma arma à cabeça, decide. Agora tu estás-me a perguntar se eu quero ser quê? Um gajo que fez um ou dois filmes e desapareceu, não é? Podes dizer o que quiseres, Pedro, já ninguém te está a ouvir depois deste conflito tão bom. Podes falar à vontade. Depende do que é que tu queres. O que é que tu fazes depois do filme famoso? Vais trabalhar para uma caixa do continente? Vais viver dos rendimentos? Não, é assim, vives mais ou menos bem, mas tens outro trabalho que nada tem a ver com cinema. Sabes que eu sinceramente, do ponto de vista... E ficas tipo gordo e diferente, estás a ver, com bigode, como os putos ficam todos fodidos. Sim, mas isso do ponto de vista pessoal, eu sou um gajo que não vive absolutamente bem sem fama. Por isso, primeiro a mim, encaixava que nem uma buba. Agora andar aí, porque o segundo implica teres que andar... Fazer mamadas a produtores, caraca, não é? Para conseguires os papéis, não é? É uma vida desgraçada, sem saber quando é que vinha o dinheiro para pagar as contas. Com essa tua ajuda já sei o que é que vou escolher agora. Segundo ela. Eu ao princípio era para ir para a segunda, mas não pensava que era assim que se ganhava os papéis. Então, como é que tu achas que os gajos ganham os papéis? Muito naivo, João. Meritocracia. Mas não. Meritocracia só no lado. Isso é só na terra do nunca. O Peter Pan. Vamos todos para o primeiro, acho que escolhem todos o primeiro? Não, eu vou para o segundo, que é para ter sempre a conta fechada. É, por causa de bobo. A vida toda. E as mamadas, pô. De par dia. Exato. Ah. Não, mas fazem mamadas a mim, atenção, vocês pois, claro. Claro, obviamente. Eu sou o boss. Não esperaria outra coisa. Está bem, já escolheram? Já é tudo. Estava só um segundo que é para eu tomar aqui os compromissos e vir para cá. Tinha que correr e eu escolho. Se envolver, é pá. Se calhar vou para a primeira. Então, temos dois na primeira e um na segunda, é isso? Esta malta toda a falar como se nunca tivesse feito um bobó a ninguém. Foda-se. Pá, que se tivesse que fazer o bobó, já não seja para teres um papel, não é? Ai, ai. Sim, senhor. Pronto. Então, e o que é feito de quem? Conta-me lá, então. O que é que tu trouxeste feito? Não, pronto, eu trouxe... Escolhi aqui cinco pessoas... E não fui ver onde é que eles estavam, percebem? Isto é tipo para nós tentarmos perceber o que é que aconteceu. Live. Sim, vamos trabalhando em conjunto. É também a dinâmica do episódio é esta, percebem? O brainstorm. É exatamente. Também daí a piada de um desafio um pouco mais sério. Vão perceber? Vais falar do Rico Moranis? Do Rico Moranis? Ah, não, o Rico Moranis morreu ou não morreu? Não. A mulher é que morreu. Estava doente, não era? A mulher morreu e o gajo ficou com os putos nos anos 90. É, coitado. Mas e também real ou? Não, é real. A mulher dele morreu com cancro e os putos eram crianças. Não, mas o tamanho, segundo o tamanho real, ela estava também pequeno. Não, está muito também no real. Quer dizer, acho eu, não sei. Eu também estou com as pessoas. Estão em casa. É que é fodido se tivesse. Pois, porque o último que ele fez é o querido Encolhemos. Foi direto para vídeo, em que ele era pequenino e a família, eles, os cotas ficavam todos pequeninos. Direto para o lixo. Esse foi terrível. Ia esse... direto para o lixo. Ia direto para o lixo, pois. Esse não vi, só vi um e o dois. Mas pronto, então. O que é feito de. Sim, estão preparados? Sim, a gaja do Palpitações. Quem era a gaja do Palpitações? Lá está. Lá estás tu com os títulos em português, diz lá o título. Palpitações tinha uma gaja. O é, Tremors, é. Sim. É que eu gosto Tremors, muito do filme, mas não me lembro agora da gaja. Pois, ninguém sabe. É o ser... Kevin Bacon, não é? É, e a gaja que ele come. Kevin Bacon, o Fred Ward e o Michael Gross. Sim. E a gaja? Mas isso é um filme do caralho. Mas há uma gaja. Tremors, não é? Quem é? A Ariana Richards, é essa? Essa é do Parque Jurássico, não, essa é miúda. Essa é... Mas o Miguel gosta de miúdas, por isso que eu perguntei. É a Reba McIntyre? Não. Então quem é, caralho? É a principal. Acho que é a principal. É a Finn Carter, já. Eu sei lá quem é essa. Pois, lá está, nunca mais fez nada de jeito. Deixa-me que olha. Mas fez o Tremors, acho que o Tremors é um filme do caralho. O Tremors é um é brutal. É daqueles... E nunca teve uma sequela à altura. E teve série e tudo. Série e tudo? Teve. Então a gaja, depois do Palpitações... Não, deve ter feito séries, pai. Fez, fez uns episódios de merda. Mas aparece uma vez no início e morre, não é? Deve ser. Deve ser. Se é Assis e o Caraças. E desde 2005 não faz nada. O último filme foi em 2005. Não disse que ela morreu? Não, ela não morreu. Ah, pronto, não sei, podia ter morrido. Não, não, está aí. Se calhar já morreu e ninguém encontrou em casa, hein? Não, está aí. Se calhar é dona de casa e as pessoas nunca dão valor a esses trabalhos. Isso também é verdade. Verdade. Esse, pá, não faz e nada, agora, não faz nada. Estão prontos para o próximo? O que é feito de O Puto da Ameaça Fantasma? O Skywalker. Ah, esse sei. Está gordo. Então. E foi preso a semana passada, há duas semanas. Não foi nada. Foi, foi. Certeza? É, eu ando à porrada. Eu costumava andar à porrada na escola quando o pessoal chamava Manequim Skywalker. A tal do Schwarzenegger? Ui. Esse não é o puto que fez o filme do tal do Schwarzenegger? Não, é esse, não. É o Jake Lloyd. O puto mais irritante do cinema. É esse, não, é esse. Mas qual filme é que ele fez, João? Aquele do Natal do Schwarzenegger. Jingle All the Way. Ah, sim. Ui, pois é. Mas esse filme é mau, eu gosto desse filme. Não é mau, é que eu sei mesmo, Pedro. Não, ui, não, porque, é, não, ui, porque o filme é uma merda. O puto é uma merda. O puto dá vontade de dar-lhe um pontapé. Então foi preso, é isso? É a resposta? Não, o gajo foi preso. Ah, pois foi, já o estou a ver aqui. Foi está preso há um mês ou uma coisa assim. O gajo desistiu, foi tirar a engenharia qualquer coisa e, andou, e andava sempre à porrada porque o pessoal, como o filme não foi grande coisa, não é? O pessoal dizia que eu era uma merda porque o filme era uma merda e andava sempre a porrada. E foi internado num hospital psiquiátrico, pronto. Mas o gajo está com muito mau aspecto. Está terrível. Estou aqui a ver terrível. Fotos, está terrível. Está muito mal. Are you an angel? Já gostas do filme? Por acaso gosto. Por acaso gosto. Mal. Mas pronto, vamos passar para o próximo? Eu gosto das coisas mais. É sim, é mau, mas tem o Darth Maul, pronto, né? Não deixa que eu estou a ver se este episódio. O Darth Maul é bom. O Darth Maul é mataram-no, bom. Pá, mataram-no a passar duas porradas itas. Sim, aparece uma vez e meia e morre logo no final. Mas pronto. Ah, malta que lira. Ah, tu não gostas de Star Wars, né? Oh, não. Isso é o que ele diz. É por causa dos likes. E agora, o que é feito de... Estão prontos? O advogado do Parque Jurássico, o que morre na sanita. Oh, esse gajo aparece. Aparece aonde? Esse gajo é série B, é bruta, não. Sabes que eu nunca mais me lembro desse gajo em lado nenhum, meu. É impressionante. Oh, mas eu nunca me lembro de ninguém em lado nenhum. Mas... Martin Ferreiro. Foda-se. Se calhar era Rocha. Era fácil, eu acho que era fácil, desculpa. Martin Ferreira, é para ele entrar no beat. Entrou. Então, ah, já sei porque é que o Miguel está a falar dele. Então. Airbud 3. Está aqui, está a explicar. World Pup. Para ele entrar em bons filmes. Pois entra, mas eu não me lembro dele em mais nada. O gajo é ser... É tipo aquele ator secundário, super, super secundário, que aparece sempre. Pô, o Get Shorty, que é espetacular. É, o Get Shorty é fixe. Mas o gajo último que ele fez, normal, foi o Alfaiate do Panamá. Depois tem aqui uma cena de TV série e pronto, não fez mais nada. E agora, o que é feito de... Ou da gaja do Gremlins. É pá, tinha aqui essa na lista. Pá. Ah! Quem é a gaja do Gremlins? Lá está. É aquela gaja fofinha, pá. Ela é muito fofinha. É a Phoebe Cates, é que fez também o Drop Dead Fred, aquela que ela tem o meio imaginário. Ah, esse filme é bom. Esse filme é altamente. Quer dizer, ele não é bom, eu gostei. São eu coisas completamente diferentes. Eu também adoro esse filme. Chama-se A Culpa é do Fred. É importante, não sei, nunca vi o nome em português. Como é que ela se chama? Ela é a Phoebe Cates. Está feia como o diabo. Foda-se. Está terrível, meu. Que era? Está muito mal. Está pior que a mãe do Stallone. E yeah, ela faleceu. Ela desapareceu completamente. Não, não faleceu. Faleceu para o cinema. Para o cinema, está percebido, está percebido. A última vez que ela entrou foi num filme de 2001. Da Jennifer Jason Leigh. Ah, muito esta é essa. Portanto, não conta como filme. Princess Carabu, está explicado. As coisas que tu descobres, vá, agora vocês, deem-lhe aí. Epá, eu epá, quando tu falaste... Eu tenho aqui duas pessoas, posso avançar eu? Chuta, sim, sim, dá-lhe, João, chuta. Começo com o miúdo do Short Round, do Indiana Jones 2, do tempo. Certo. O Short Round, o puto... Do... Meia-lecas. Sim. O que é que se passa? O que é que aconteceu? Onde é que você está? Eu nem sei o nome dele, mas... Isso é um dos grandes boatos do cinema, é que este puto faleceu, mas ele não faleceu. Jonathan Kekwan. Short Round. Miguel, já me pregaste a tua constipação, cara. Não sei como. Desculpa, cara. Foi do desafio. Ele nunca mais fez nada de jeito, não. Opa, não fez nada de jeito. Quer dizer, tu fizeste Indiana Jones. Tá, não fizeste Indiana Jones, por exemplo. Não é? Quer dizer, não é uma merda. Fez o Indiana Jones, nunca mais fez nada. O que é que tu fizeste? Nada. Não fez só o Indiana Jones, fez os Goonies. Ah, bom. Ah, é aquele puto com aquela máquina fotográfica que esticava para o pai. Ah, exatamente. Agora por um corpo. É o Data. É, sim, sim. Mas espera aí, o gajo. Quanto é que será que este gajo mede na vida agora, hoje em dia? É por ser grande. Os jovens crescem de caralho. É de Saigão. O Jonathan Kekwan. Tá bem. Ele também entrou no Encino Man, que é um dos meus guilty pleasures. Qual? Encino Man. O Rapaz da Pedra Vascada. É um dos primeiros filmes do Brendan Fraser, que o gajo é descongelado lá, encontram-no num buraco qualquer num quintal, e o gajo é um homem das cavernas que volta para a vida e vai para o liceu. Vai para o liceu lá da América. É uma cena muito amarada este filme. Vocês têm que ver isto. Nunca vi isso. Mas voltando aqui ao Meia-Leca, descobri aqui que ele agora is now a martial artist, portanto é um... Isto é um artista, né? De artes marciais, né? Uma coisa qualquer já. E que foi o stunt coordinator do filme do Jet Li, o The One. Portanto, já viram os outros. Esse é aquele que se acabou da Jet Li, não é? Não sei, nunca vi. Esse filme veio a seguir ao Matrix, não é? Do Wirefool. É só gajo para o ar. É, o gajo vai matando sósias dele. Acho que é esse, não é? Mas não? Esse filme, quando eu vi esse filme, quando a primeira cena foi impressionante. Já não me lembro. Tem aquela porrada toda em bullet time e os gajos depois param o tempo. Acho que deve ter investido mal essa cena. E tem a Carla Gugino. Nunca mais vi. Essa Carla Gugino é boa. É demais, meu. É demais. Tem uma bocarra do caralho, não é essa, não é? É. E descobri agora o que queria, que o gajo mede 1,63m hoje em dia. Quem? Não, é bom. Este já está com a mesma altura que tinha no Indiana Jones. Ainda continua a pôr um pedaço de madeira para acelerar o carro, não é? O teu melhor filme de Indiana Jones agora, já que estamos numa de Indiana Jones, é o melhor filme de Indiana Jones, é esse? O segundo? Também é. Eu também tenho amor por ele, tenho muito amor por esse. Tenho muito amor pelo filme. O primeiro, mas o segundo é aventura pura. É, o segundo é diferente. São eu gosto de todos, adoro todos, mas para mim o favorito é os Salteadores da Arca Perdida. E do Caveira de Cristal é o melhor, não é? É, esse é o preferido do quando Carlos. Disse todos, esqueci-me desse, cara. Qual? Do quarto, o quarto é terrível. Mas houve quatro? Não, acho que não. Eu agora vou só meter. Três, né? Eu já meter foi um quarto? Sim, sim, o, só tipo, três. O Sheila Buff, por exemplo, né? Podiam, podiam. Era arriscado, mas tipo. Isso seria mesmo um abuso. E se pusessem o Sheila Buff a saltar com os macacos? E pôr aliens e merdas do género. Yeah, por exemplo, é. Eles podiam pegar no Indiana Jones 4 e com computador, azito, não é? Que agora toda a gente tem computadores azitos nos filmes, metiam-lhe a cabeça do Mulder, não é? No Indiana Jones. E o filme faria muito mais sentido. E a Scully era aquela a namorada dele, não é? Aquela gaja que era a mãe do Shia LaBeouf. Está terrível também. E o Shia LaBeouf podia ser aquele híbrido extraterrestre. E o bebê? E se forem dentro do frigorífico, não podem dentro de uma máquina trituradora, por exemplo. Logo no início. Ficava yeah. Uma cena mais gorda também. Sim, chega aqui, já vês que está aqui. Tchau. Fica já este assunto despachado. Podia ter sido. Então, e qual era o outro? Tenho aqui uma gaja que eu, quando eu era miúdo, pá, eu estava apaixonado por ela, que é a gaja do Super Mario. Olha, a Samantha Merrill. Outro dia falamos. Miguel, adoro. Miguel, entra. É tipo aquela cena do Best Friend. Fez um com outra volta que era o Operação Flecha Quebrada. Sim, ainda falámos disso também no outro dia, o Broken Arrow. Não, e fez um que eu gosto muito, que é o... Como é que se chama? Oh, o Herba 2. Não? É o 3. Para aí, que é aquele que ela mostra as maminhas. E qual é esse? Não sei. Mostra as maminhas. Não, é o Jack and Sarah. O gajo morre de mulher e ele fica sozinho com o bebê. Pois ela é ama. Ai, meu Deus. E ela fez mais o quê? É pá, não me sei, por isso é que eu estou a perguntar. Está aqui o American Psycho, não sei se fez um papel interessante ou não. Entrou na série. Uma das prostitutas que morre. É? Já não sei, são as únicas gajas que aparecem. Deve ser, exato. E pá, ela tem feito umas merdas manhosas, tem. Under the Dome, também uma série que teve em voga há 2 ou 3 anos atrás. Era da bolha, não era? Filha da puta da bolha. Era da cidade. Cortou uma vaca ao meio. Cortou, sim. É a única cena de jeito. Depois também eu. E depois entrou no The Strain, que é uma série. Eu só vi 2 ou 3 episódios. Sim. Pois, eu só vi a banda desenhada, porque eu vejo a banda desenhada. Pois, ela mostrou, agora isto que eu fui aqui pesquisar, ela mostrou as maminhas num filme que se chama Pump Up the Volume. Ah, isso é pequeno. Um teledisco. É de 1990, é com o Christian Slater. É com o Christian Slater. Ah, volume no máximo. Ah. É possível. Deixa lá ver. Epá, este filme tem bom ar. 1990. Christian Slater é um pirata da rádio. Vou só pôr aqui, um coração no status do Pedro. Já estou com as mãos dentas que vem. 7.2. Mano, esta gaja é um grande crush. Tem que ver este filme, pá. Obrigado, João, pela dica. Mas João, tu viste esse filme que ela mostra as maminhas quando a tua mulher estava sozinha em casa, não é? Não, já vi esse filme, tinha pai 14 anos. Ah, pronto. E é bom ou só tem as maminhas dela? Eu lembro que era uma seca, mas ela mostrava as maminhas. Epa, eu a partir da parte das maminhas já não viu mais. Atenção, era seca para um miúdo de 14 anos. Ah, ok. E era porrada e explosões e coisas assim do género, não queria cá dramas da vida. Dramas da vida. Nem nós agora, com esta idade de velhos, não é? Há o limite para tudo. Mas não me lembro, nem faço ideia que era a história, já não me lembro. Era as maminhas. Não, o gajo era pirata de rádio. Estou a ver aqui a ver outro que o Christian Slater tem, que é a Guerra dos Skateboards. Gleaming the Cube, 89. Ah, isso era naquela altura dos filmes de skate, que era, também havia um com aquele gajo que fez o George W. Bush, como é que ele se chama? O ator... O Brolin. Sim. Brolin, o George. Brolin. Que é o... Que é um filme de skaters. Dessa altura? Sim, sim, sim, sim, sim. E é bom? Eu para mim... os skaters para mim é daquelas... Não sei se era gajo para ir à vida. Para quê? Era quê? Era um gajo para ir à vida. Para... Ah, sim. Ah, sim. Pá, pois. Para chama-se Trashing. Trashing. Eu vi esta merda no cinema. E é de que ano? 86. 76. Opa, na altura havia filmes de bicicletas, BMX, filmes de skaters, filmes de breakdance. Ah, mas o gajo fez logo a seguir aos Goonies, ok. Havia sempre uma batalha final em que era com, ou com skates, ou com bicicletas, ou com danças. E thrashing, e caralho. Ou braço de ferro, até mesmo. Two skateboarding gangs battle each other. Está certo. Bem, está bem. Olha, eu estava aqui a ver também, podemos pegar no Baywatch, nas Brejas Vivas, e relembrar aqui 4 ou 5 também nunca mais apareceu. Olha, é verdade. Está bem visto também. É, então vamos ver. Oh, tá, tem aqui o Jeremy Jackson, que foi logo quem é o filho, né? O era o Obi. Ai, que saudades do Obi agora. Do Hasselhoff, que foi o que fez mais episódios a seguir ao David Hasselhoff. Foi o Obi. Porque o Obi depois cresceu e ficou nadador. Não, estou aqui a ver, o Obi cresceu e depois foi internado porque tinha problemas com drogas. Foi preso, aliás, porque foi apanhado com drogas. Depois foi internado porque tinha uma adição a esteroides. E ainda foi apanhado numa sex tape controversy, portanto... Olá! Tem uma vida muito interessante depois de sair do... Ih, ele está de caparros, meu! Tá, o gajo tem... Pronto, e acho que a última coisa que fez foi para aí uma série... Mas essa sex tape é de quando? Não é que eu queira não procurar. Estou aqui... Pois eu percebi, Miguel. Estou aqui a ver só o texto, não sei. Não faço ideia que nem é isso. Outra que está deprimente, se vocês procurarem fotos recentes dela, ela nunca mais fez nada, é a Yasmin Bleed, que eu gostava tanto, a Caroline. Ela tinha uma cara muito fofa. É, pá, ela era muito fofa, mas desde que saiu da... Diz. Não, agora está mesmo no que não interessa a ninguém. Não, está terrível. E ela desde que saiu, saiu das Marés Vivas, acabou o contrato, foi fazer uma série que era o Nash Bridges com... Ai, ajudem-me, com o gajo do Miami Vice, o Don Johnson. Sim. E depois meteu-se nas drogas, nas cocaínas, coisas muito pesadas, foi levou com uma pena de prisão de 2 anos. Eu calmo, pronto. Está a chegar ao fim. Pena de prisão de 2 anos, etc. E engordou como o diabo mesmo. Vocês, há aí umas fotos recentes de 2015, que ela foi apanhada na praia em LA, e é uma coisa para ficar assustado. Vestida, graças a Deus, porque é uma coisa mesmo muito, muito malzinha, como é que é possível. Depois tínhamos o JD, o Michael Bergen, não sei se lembram, também foi uma das pessoas que esteve mais... Não, acho que era o... Era o Moreno, não é? Sim. O Moreno gostava da Pamela Anderson. Malhou-a, é uma moa. Então, mas desapareceram todos, é o que estás a tentar dizer? É quase todos, sim, mas pronto, este gajo hoje em dia vende casas em Beverly Hills, portanto, desde 2001 se transformou no tipo da era, a fotografia dele, e para mim a mais grave de todas, a mais grave de todas, que era que eu tive uma pânica tremenda para ela, era a Stacey Kaman, que eu sei que o Miguel também partilha. A Kikua, sim. A Kikua desapareceu por completo do mapa. Eu estive a ver aqui há bocadinho, aqui nos message boards, VMDB e tudo e mais alguma coisa, não se encontra absolutamente nada dela, nem Google, nem redes sociais, nem fotografias, nada, desde 2004. Há uma fotografia que ela foi uma estreia do Dodgeball, um filme com o Ben Stiller, acho que é com o Ben Stiller, é o Ben Stiller. E não se faz ideia do paradeiro dela, mais nada, porque ela não se encontra nas redes sociais, não se encontra nada dela no Google. Onde é que está essa marota? E, portanto, está completamente desaparecida. E esta gaja tinha sido modelo, tinha ganho Miss Havaí, tinha feito imensa coisa, só que só fez mesmo as Brejas Vivas, não fez absolutamente mais nada. E, portanto, se alguém souber do paradeiro da pessoa... Mas dava um bom filme índio connosco, à procurar a gaja. Tínhamos fazer isso, os três. Tínhamos para o Havaí procurar a gaja. Olha, era boa ideia. Mas agora só amanhã. Okay. O outro gajo que eu assisto sempre a estas histórias do que é feito de... é o Danny Lloyd, do The Shining. Que também foi um gajo que fez o The Shining, o miúdo do Shining. Ah, sim. Fico traumatizado. Não, porque isso é um mito que a internet criou, mas há uma entrevista muito interessante do gajo num jornal inglês também que está na internet, que eu tenho lido há uns tempos. Em que dizem que isso é tudo mentira, que ele diz que viu o Shining pela primeira vez quando tinha 14 anos ou isso, tipo, nem sequer teve medo nenhum porque lembrava-se do Behind the Set e das cenas todas serem filmadas, e que, pá, não, ele decidiu foi que não ia ser ator, não era com ele, e hoje em dia acho que é um agricultor, tipo, no meio dos Estados Unidos, e professor, dá umas aulas na escola e tem tipo uma quinta, umas coisas. E ele diz que não era vida para ele, mas que nunca teve medo nenhum do filme, nem nada. Isso foi o que se criou esse mito na internet, que o gajo tinha ficado chocado com o filme e tinha ficado a bater mal, não sei o quê. Mas ele diz que isso é tudo mentira, que não é nada disso. E hoje em dia aparece um redneck, se vocês virem fotos do Danny Lloyd hoje em dia, é um verdadeiro redneck. Vou ver. Ali do centro dos Estados Unidos. Olha, e agora para acabar, eu só vou-vos perguntar um, eu só vocês sabem quem é. Mas entretanto a janela fechou. Ok, isso é que é grave. Podemos começar a falar de fisting, se for preciso. Sim, não, deixa estar, não, não é preciso. Neve Campbell e fisting, parece-vos bem. O que é que é feito de Neve Campbell? É uma boa mistura. Entrou no House of Cards na última temporada. Neve Campbell. É do Scream. É do Scream. Essa faz muita coisa. Mas olha, e vocês... muito bom o Wild Thing. Deixa, ó Pedro, antes de me dares assunto, deixa-me só dizer que eu costumo escolher os meus amigos quando eu digo a Neve Campbell. E eles quem? E depois, se não responderem do Wild Things, deixam de ser meus amigos. Séries do Scream. Ih, que teste. Portanto, vocês estão todos eu até todos conheço bem queimados. Mais daquela série que ela fazia, que eram 5 irmãos órfãos, lembram-se disso? Sim, Party of Five, Adultos à Força. Exatamente, Party of Five. Isso dava na televisão, cá. Sim, ela depois houve lá uma parte que ela começou a apanhar forte, meu. Pois, que eu tinha 15 anos. Então, tiveram que ir lá os irmãos dar porrada nesse cabrão. Ela na série ia para a piscina com a Denise? Não, era no filme. Série, não, é no filme. Então, se não vai para a piscina com ela, não interessa. Pois não, não. Claro. Na série não ia, não. É só na falar, série. falar. Para acabar. Um ator chamado Bolaji Badejo. Não sei se este será o sotaque certo, será mais Bolaji Badejo. Quem é este senhor? Este senhor é o ator que mede 2,5 metros. Que fez de Alien no primeiro filme do Alien. O gajo apareceu. Olá, ribaixo aí para erro. Sim, isso mesmo. Se tivesse dito bem. O gajo entrou no filme e os gajos quase viram-se aflitos para lhe pagar porque não sabiam onde é que o gajo andava e o gajo desapareceu e nunca mais ninguém o viu. Mas esse gajo está morto. Não, está vivo. Está vivo, não, tá, só não. Que o gajo agora, acho que é designer gráfico. Que morreu em 92. Morreu. Ah, então está vivo. Estamos em 2016. Não. É mentira, né? É. Isso não, internet... É que com 2,18 metros é um gajo fácil de se encontrar, né? Então, pois, deve estar com aquela gaja Yasmin Buiz, não é? Como é que ela se chama? Escondida dentro da roupa dela. Numa cave qualquer. Então morreu lá, só tem mesmo o Alien como ator. Foi só, o gajo já fez isso, os gajos já saíram fuitos para lhe pagar porque o gajo era esguio, não é? Como era. Mas onde é que eles encontraram este gajo? Eles fizeram um casting e era o gajo, tinha que ser um gajo alto, extremamente magro e que tivesse uma maneira peculiar de andar. Porque é que eu ainda não estava na... Pois. O ramo na altura, caralho. Tu ainda conseguias o papel, se calhar. Tá bem, nunca tinha ouvido falar deste gajo.